No horizonte há o sol desponta, aquece os corações, ilumina a vida. A lua suave na noite se conta, brilha com saudade sua luz querida. No universo, estrelas dançam sussurrando segredos de amor. Entre o dia e a noite as esperanças, a amizade nos une com fervor. Divino na dança do tempo nunca é em vão. Mesmo distante, seguimos o destino, reencontrando quem traz felicidade ao coração. Os raios dourados aquecem a alma, a lembrança da lua suave, serena. No brilho da amizade, a vida se acalma. Um laço eterno que nunca se envenena. No universo, tudo é conexão. Em cada fase, a vida se faz. A luz da amizade, pura e sã. Nos momentos tristes, é o que nos traz. Sol e lua, um laço divino. Na dança do tempo nunca é em vão. Mesmo distante, seguimos o destino, reencontrando quem traz felicidade ao coração. Os raios dourados aquecem a alma, a lembrança da lua suave, serena. No brilho da amizade, a vida se acalma. Um laço eterno que nunca se envenena. No mundo a noite chega e o sol se vai. A lua abraça e tudo se faz. Um ciclo eterno que nunca se desfaz. Amizade e amor, a vida traz paz. Sol e lua, um laço divino. Na dança do tempo nunca é em vão. Mesmo distante, seguimos o destino, reencontrando quem traz felicidade ao coração. E na amizade, o universo inteiro, sol e lua juntos, amor verdadeiro. A esperança é nossa, um caminho a trilhar, sempre reunidos, prontos pra amar. Espero que goste. Essa canção reflete a beleza da amizade entre o sol e a lua, trazendo amor e esperança. Espero que goste. Essa canção reflete a beleza da amizade entre o sol e a lua, trazendo amor e esperança.